gente, boa noite. A gente vai gravar hoje esse combate, mas eu queria deixar bem claro, o Aikido, na verdade, ele não vai ser isso aqui que a gente vai mostrar. O Aikido, ele tem dois tipos de combate, como eu expliquei no podcast pra quem ouviu. Thank you. Bye.